dentro dos corações apaixonados. Você do meu lado, sei que não é destino. Sem beijar os seus lábios é desatino. Eu estou sendo sincero. Show! Estou apaixonado. A soma de três corações sobre são enganados. Não sabe o que os outros pensam. E aí? Às vezes me pergunto por quê. Quando você volta insensata, eu vou cair mais uma vez. Feche os olhos, beijo sua boca. Eu vou cair. Sobra.